te encontrar. Turma do Pagode, melhor amigo, encerrando muito bem o espaço aberto desta sexta-feira. Eu tô partindo, tô de volta segundona com muito mais músicas pra você. Obrigado pela audiência, pela paciência de me aguentar nessa semana toda. Vou dar um descanso pra você nesse sábado e domingo e eu tô de volta segundona com mais uma edição do espaço aberto pra você, tá certo? Super beijo, um ótimo final de semana pra todo mundo e até segunda. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto. Espaço aberto.